Senhor, como uma casa que necessita de pintura, as paredes desbotadas, sujeiras nos cantos, teto engordurado, vidros embaçados, assim a minha casa interna. As velhas ideias, preconceitos, maus hábitos, na cor cinza chumbo, que pedem a cor branca para desaparecer. Os ódios, rancores, ciúmes, na cor roxa, que perdem a agressividade com um azul bem clarinho. O desânimo, a preguiça, a tristeza, na cor parda, exigindo o verde da esperança. Com pintura nova e a brisa dos pensamentos de ideal, bem e paz, terei nova casa interna. Peço-te, Senhor, lindas tintas para a pintura interior.